Sentido Niterói, pra ver a minha namorada seguir de rumo ao cói. Fui de barca no meio da massa, dei de cara com ela com outro na praça. É, mulher devassa, logo eu que sempre te amei, te dei carinho. Na hora H, nunca falhei. Não, não, não, não, não, errei. Se alguém perguntar como irei, responder que errei. Se a morena mais linda do bairro, eu perdi, nem sei. Se eu pulei a lei, oh, oh. Se alguém perguntar como irei, responder que errei. Se a morena mais linda do bairro, eu perdi, nem sei. Não, não, não, não, não, errei. Volta, meu amor. Volta, por favor. Usando mini saia, mostrando os pernocãos. Transita de tomara que caia, provoca o meu tesão. Eu lembro a nossa indecência, que a gente fazia gostoso, era só saliência. Baby, não mete essa, que enjoou. Se dias atrás a gente se acabou, de tanto amar, buscando mais e mais e mais, eu sei. Não, não, não, não, não, errei. Se alguém perguntar como irei, responder que errei. Se a morena mais linda do bairro, eu perdi, nem sei. Se eu burlei a lei, oh, oh. Se alguém perguntar como irei, responder que errei. Se a morena mais linda do bairro, eu perdi, nem sei. Não, não, não, não, não, errei. Baby, baby, baby, volta pros meus laços. Não aceito o fim, você quis assim. Não abusa de mim, oh, oh.